seja, Senhor São José. Bendito, louvado seja, Senhor São José. Leva Deus, menino, para Nazaré. Leva Deus, menino, para Nazaré. Se eu orar com ele, bem acompanhado da Virgem Maria, coroa consagrada, coroa consagrada, que vem lá da glória, vem que nós adoremos aquela senhora, aquela senhora de tão bom coração. Não deixa nós morrer sem a confissão, sem a confissão, não hei de morrer. Ninguém vai no céu sem não merecer. Abre a porta, Senhora, para entrar Jesus, com os braços abertos, cravado na cruz, cravado na cruz, vossos pés também, cravado na cruz, vossos pés também. Louva Deus, menino, para sempre, amém. Louva Deus, menino, para sempre.